tira esse amor de mim, dá seu jeito. Se preciso, taca álcool no meu peito. Vá curtir, só me volte quando ela não existe mais. E aí, será que cê é capaz? Sei lá, exclui logo o celular. Pô, se a saudade bater, eu vou ligar. Ah, sei lá, acho um jeito de odiar, porque até agora eu só sei amar. Ah, tá liberado fazer o primeiro que aparecer. Só me faça esquecer essa paixão. Taças por no coração, taças por no coração. Pode fumar, pode beber, faz o que tem que fazer. Me ajuda a superar essa missão. Eu vou ligar. Sei lá, acho um jeito de odiar, porque até agora eu só sei amar. Tá liberado fazer o primeiro que aparecer. Só me faça esquecer essa paixão. Danças por no coração, danças por no coração. Pode fumar, pode beber, mas o que tem que fazer? Me ajuda a superar essa missão.